9662, bom dia. Acione identificação via chegada Bombardiano, desça para nível de voo 050. O ajuste na autonomia. Voo 9150, desça para 3.000 pés. O ajuste na autonomia. 3.100, 9150. Para o 060, via Bom Médio 1, azul 504. Tio 01, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Tio 9150, desça para 2.000 pés, o ajuste da autonomia autorizada a final de SXI. Informe estabilizado. 2016, informarei da que voo 9150. Estação, via chegada da Mediana, desça para nível de voo 070. Guardião 01, da presente posição já está autorizado o cruzamento do eixo da final da 1-0 e final da 7. Chame na setor norte do campo. 950. Ciente, 9150. Gente, Guardião 01 está mantendo a linha do litoral aguardando instruções. Seguir e cruzar a final 35, aguarde apenas para cruzar a final 28. A quantos milhas se afasta no litoral norte, Guardião 01? 10 milhas. Gente. Na 63372, para 2010, o ajuste na 06, cancelada a restrição de tour, autorizada a sinalização que foi responsabilizada. Já está 2000, separada estabilizada, 63372. Na 3191, se mantém a nível de voo 320. Sobe a restrição 320, na 3191. Na 962, para 4010. 4026, zona 960. Estabilizado, 9150. 9150, chama a frequência 118 do sinal 95. 1895, grato. De 6 milhas, meia dúzia de milhas, mantém a linha do litoral, ainda aguardando as pessoas para cruzar a final 28. Fecha as instruções de avião 01, está cruzando a 17, pode cortar a liberdade de trás. Enche. Corre, voo 9150. Voo 9150, bom dia, tráfego ajustado, povo autorizado, pista 0, vento no 50 graus, 08 norte, formação de tráfego no setor sul do campo, mata na linha do litoral, a aproximadamente 110 helicópteros. Bom dia, centro, tráfego livre, pouso na 10, voo 9150. Trabalho informe, táxi autorizado, chama no ponto Espera da Romeu, QNH 1096. Azul 5048, desça para 3010. O ajuste no 06. 3106. Bruno 455, desça para 4010. Afirmo. Na torre, frequência 118, decimal 95, Serra Gofiel. Torre em 118, decimal 95, Serra Gofiel. Na planta rotatória visual com campo. Serra Gofiel, que mantém espera no presente setor, aguardando instruções para a área final 17. Tem essa família para seguir até RMA? Negativo, mantém o setor. Quem é que bateu no setor, o Serra Gofiel? Sessão 2, avião 01, está para o cruzamento da cabeceira 35. Vai para lá os filtros, mantendo o patrulhamento. Quem é que vai avião 01, mantendo minha escuta? Se você afastar mais de 4 milhas, chame para a transferência. Aqui, Michel, só correção com a cabeceira 28. Sente. 350, o limite é a radial 5048, reduza para 2009, desça para 2010 e ajusta a 06, autoriza a final do SOC e informa estabilidade. 200 nós, 2000 pés, 1006, e preparei estabilizado e ele é satisfeito, pistão 0, azul 5048. Estabilizou agora na 962. Bruno 962, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom trabalho. Salvador, gol no 962. Gol no 962, continua aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Forma autorizada em 10.7, chama ML e pronto. M3, 3.7, sala 5.3, vibrando 1.2.1, décimo 9. 9, 3.7. Gol 1.9.6.2, pouso autorizado, pistola 0, vento 1.9.0, grau 0.7.9. sobre Bosna 190, Bono 962. Estabilizado, localizador ILS X-Ray, pista 10450431. Azul 5048, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 3845, 0431. Bruno 455, 2 para 2010, o ajuste 0016, autorizado a final ILS X-Ray, informe estabilizado. Transmissão autorizada, informe estabilizado 455. Salvador, muito bom dia, azul 5048, 1,5 para Sindra. Azul 5048, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 5048. Papai informa agora de autorização para decolagem, vai ter uma posição. Papai que eu arrumar essa torre. Acionado, o Máscara está com autorização de ponto espera da Prataque, General 0016. Máscara espera da Prataque, 19. Mono 962, fala 55, já direito, chamando 219. 219, obrigado, Gol. Mono 962. Gol 5048, os autorizados, chamando 0, vento 190, grau 059. De pouso, pista 10, azul 5048. X, mantém a posição aqui no nosso. Com 1556, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhamento zero, certo. Pessoal, informa a tenta possível por esse turbulência da aeronáutica com 190, decolagem autorizada, pista no 7, vento 190, grau 079. Autoriza o Sérgio para prosseguir canal 7. Negativo, Sérgio Fiosca. Chamada de mais 4 minutos, em espera. Enquanto espera o Sérgio Fiosca. 15048, Paulo 57, livre à direita, Foxtrot, 121, décimo 9. Direita, Foxtrot, 219, azul 5043. Mono 556, decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 059. Pessoal, 6366, desça para 2000 pés, autorizada, final do SQ, informe estabilidade. Informe estabilizada, XE, 3366. Negocia, 3895, pronto, zero. Próximo ataque uniforme, decolado 58, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1-2-0-8, dessa passagem. 3-2-9-5, bom dia, mantém o ponto de espera. 0, vamos lá. 4-5-5, estabilizado, elétrico, pista 1-0. 4-5-5, continua a aproximação, aguarde pista livre, tráfego ajustado. William. Bruno Márcio, autorizado, ingresso, pista na 7, pronto para decolagem. Mostra, Torre. Autorizado, ingresso, pista 1-7, chamei alinhado, pronto. No 556, decolado 59, chama o controle Salvador no 20 do Sol 8. Controle 208, bom dia. Bom dia. Bom, no 455, os autorizados pista no 0, vento no 90 graus, 059. Repouso, igual no 455, pista no 0. Possibilidade do voo no 556 para o ar, lenda? Lenda, voo no 556. Sim, graças, lenda, na pro 556. Siga para a espera na RMA, aguardando o final no 7. Passei para a RMA, aguardando o final no 7, já Lucas. Isso é um 360 na vertical da RMA. Tem um tráfego a 7 milhas da captura 1-0, em base da TAM. Esse 360 na RMA, o Serra Lucas. O Romeu Oscar pronto? Meu Oscar alinhado, colagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 059. Copião. 3895 ali, Matheus? 3895 após o tráfego nacional 5 milhas será autorizado. Matheus, um ponto de espera. 5 milhas. Armadura está 3366, Luiz Acerro. 3366, continua a aproximação, agora de pista livre. Agora. Uno 455, fala 01, linha direita, ataque 6 Fox Cross, chame 121, décima 9. Direita 101, alvo, tá no 455. 3366, ponto autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 079. Sete, autorizado no 1033, Menela, tá? Meu Oscar decolado 02, chama o controle Salvador 120.8. 120.8, senhor. Salvador, está passando o quilo Romeu Oscar, decolado na 197, na sua escuta. Está passando o quilo Romeu Oscar. Eu tenho sobrecarga de visual. No meu pé, ajuste no 0 na meia, reporta no farol da barra. Reportará no farol da barra, o quilômetro é só no meu pé. Você vai ter que dar para a forma a proa do destino. É, vamos botar no meu pé, a proa Tá no meu capão uniforme, tá autorizado vai direto de China, nível 045, assistindo uniforme chamado pouso. É, estamos com a uniforme na correção, a cor ideal é a partir do salão da base, né? Eu tenho o uniforme suíte. Para um toque RMX 17. Gente, Sérgio Gofrosca, guarde autorização de toque arremetida. Guardando, Sérgio Gofrosca. Uhum, um chamado do povo. Eu estou tratando de falar no teu cartão de manter o corredor. Isso é o 045? Bravo, já está autorizado, toque arremetido, pistola 7, vento 200 graus, 079. Autorizado, toque arremetido, 17, Serra do Celso. Agil 01 na torre. Salvador, Guardião 01. Na escuta, Guardião 01. Chifre, frequência 125.0, alterna 1.2.1.3.5. Tomara, Recife, 250, alternativa 2355, Guardião 256. Tá tendo o seu nome, Oscar, forma o estimado povo. Sobre a Guardião 01. A reta guarda, prosseguiu direto para o pátio, configurando separação visual, muito grato, Guardião 01. 3366, sala 05, livrão 1, 3895, decolagem autorizada, pistola 0, vento 200 graus, 079. Decolagem, iniciando 3295. Autorizada a Lima, Y0. A Lima tem 1-0-3-7-4-5. Golfe Oscar, Cocoia remeteu ao 05, voe à direita, autorizado cruzamento final 1-0, chame final 1-7. Curva à direita, 1-0, final 1-7, Tiago, Golfe Oscar, Raposo completo. Puxa. Decolado ao 06, chame o controle Salvador, 120, décima 8. 08, bom dia. Bom dia. Gente, Guardião 01, solo 06, livre corte, boa tarde. 95, contato radar na decolagem, segundo dia, saída São João, notório no 20.340. 340, guia modulação, vou dar presente, Olinda. 3895, vou direto, Olinda. Olinda 3895, né? Manter a captura por mais um minuto. Cliente, eu 3745. Tatiana, identificação, já sabia chegar da Palmeira de Una até 3 mil metros, e justo no 0 no meio. E aqui é a Palmeira de Una até 3 mil, 1 0, 1 no meio, até 3 mil metros. Não, no 7, Serra Gonçalves. Serra Gonçalves, que é pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, 089. Pouso autorizado no 7, Serra Gonçalves. 3745, decolagem autorizada, pistola 0, vento 190 graus, 089. Iniciando, Sam, 3, 7, 4. automática, frequência livre. Controle 745, contato radar de decolagem, siga para o nível de voo 360, via Sango 1. Ciência na Sango 1, autorizado 360, tá? 3745. Celular 356, controle. Boa tarde, você segura para tudo. Celular 356, você mantém o nível de voo 060, informação de tráfego na sua posição de 12 horas, 3, 4 milhas, como sudoeste, segundo para o nível de voo 045, Papa 28 Alfa. 060, 025, 060. Eu faço programa na pista, estacionar a frequência livre, boa tarde. Sou minha amiga, contato o radar 67 milhas no Rodeste do Oeste, Salvador. Boa, Bolf, para interceptar a minha chegada Bolf, isso é porta no ponto da direcida. O tráfego anteriormente informado permanece na sua posição de 12 horas. agora 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 045. Após o TAP, está autorizado descer para 2 mil pés com ajuste no 0,6. Chamo contra Recife, frequência 1-2-5-0, alterna 1-2-2-3-5. 4, reduza para 2109. Informe a velocidade indicada que estão entrando e a máxima que pode manter. Está mantendo um. Então, 4714, voo direto Duna, desça para 3 mil pés, aguardando e agora. Voo direto Duna, descendo para 3 mil pés, aguardando e agora. Salvador, muito bom dia, 62 do Rodrigo. Yes. 1-2-5-0, alterna 1-2-5-3. Conta com a dona do colégio, subvazia serviço ao bono para o nível de voo 360. São bono 360, 6213. Voo 000, aciona a identificação, dois fazia chegada baixa para 4 mil pés e ajuste no 06. Autorizado em livro. Graças a Deus. Tava meia-meia, só meia-sete estamos tendo. Escreveu meia-meia, vou direto pelo. Desça até 4 mil pés, ajustando agora no meio. Dona 000, reautorizado o nível de voo 050, reduz a velocidade até 2509. Dona Romeo Golf, Sawyer. Sétimo 4, do separador 2010, autorizado a LS X-Ray, reporte estabilizado. Separador 2010, autorizado a LS X-Ray, estabilizado na 474. Romeo 356, chama a torre frequência 198, décima 95. 6356, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 079. Autorizado, pouso, pistola 0, 407, aposto tráfico nacional, autorizado a linha manter pistola 0. Aí você vem a linha manter pistola 0, azul 4307. Então, o Western Golf Uniforme aciona a identificação do seu dia chegada no MED1, na TNV de voo 050. De 62, desça para 3.010, para o curso do localizador, curva esquerda para o 130, reporte estabilizado. 130, 3.010, contrato estabilizado na ponte 62. Xené 6356, São Longe 23, Libra Direito, Taxi Fox Trot, chame 121, décimo 9. Décimo 9, 6365, na 462, para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, na 262. Chama o céu 3, fixo, frequência 125, décima 10, alterna 128, décima 35. Azul 4207, decolagem autorizada, pistola 0, vento 200 graus, 079. Bom dia, azul 2459, pronto, vou só precisar dar um mantém o ponto de espera do 2759. 3, controle Salvador. 1900, reduz para 2209. 2209, pronto, 9004. Fiz casal 66, tá fazendo desvio? Eu acho que se eu aqui à direita. Gente. Quatro, sete, quatro. 2307, autorizado direto Leda. Direto Leda, azul 4207. Estabilizado, Mapote 62. Mapote 62, chama todos, frequência 118, decimal 95. Pescadão 66, reduza para 1909. Para 1909, cancelou. Uma referência de pouso, Mapote 62. Pescadão 66, informa para o que está mantendo. Hoje sim. Agora a máquina está se doendo, cara. Pescadão 66, quente. Escolha-se de fome, mantenha ainda a chegada boa média 1, aguarda para o estado. No 0, como ponto de colagem imediata, sim, que é autorizado, 2759. 2759, são 28, direita, chama 28, seu 9, 7. 219. Capitão Vasco, confirmação, autorizado, ITAP. 28, chama o controle de frequência, 120, seu 8. Patrão da 208, Romeu Golfo, graças. Azul 4259, autorizado, colar, vento 180 graus, vento 0. O Romeu Golf mantenha sub-raio de voo visual no número 6, ajuste o Salvador no 06, reporte fora da parte. O Romeu Golf no 10, autorizaria direto no assunto da presença turística. O Golf no 065 direto turístico, confira. Sim, Matheus. Autorizado. Eu vou tirar. Pescadão 66, desce para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado em aliança exchange, reporte estabilizado. Para 2000, estado no 05, reporte estabilizado, pescadão. 759 vai com ala 29, chama controle 1-2-0-1. Só o Edson, bom dia. Com a última vez, eu tenho dado 11, vento no sul, 11 graus, segurança. Copia, Jeff? 1-8-0 graus, 5 graus. Aqui, Matheus, olha o povo, uma ponte 62. Isso, eu vi sair da Boruno para o nível de voo 340. Indy, sabe, via Boruno para o 340, do 2759. Voo 9000, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Sendo para 3000 pés, 1-0 no meio, 9000. Autorizado, acionar a chama para o táxi, Gilson. Setor 145, reduza para 2009. Setor 145, 2009, ou 9000. Autorizado o táxi, Champagne, Nelson Sancho. Famute 62, solos 32, nível esquerda. Táxi faixa militar, estacionar a frequência livre. Cascavel uniforme, desça para 3.000 pés e enche no 0.5. Cascavel 66, autorizado o pouso, pista 1-0. Vento 1-8-0 graus, 2-0. 1-0, Cascavel. loja estabilizado no LSXE igual 9000. Pela 000, chama Arthur e Salva com frequência 118.9. 18.9.19.5.9.0.0.0. Decolagem pista 17, vento 1809, 5 graus. Chamaria 213 para cima. Chamaria 213 para efetuar diversas chamadas da sua aeronave para chamar o centro Recife, frequência 125.0, alterna 128.35. Avião 66, solo 36. Livre à direita, depois vai taxiar até a Taxi Delta, novamente à direita. Chame para cruzamento da pista 12. Chamada Delta para cruzamento, por favor. T759, chame Centro Recife, frequência 1.28.8, alterna 1.35.3. 1.28, alterna 1.35.3, alterna 1.35.3. Depois ele vai para a Delta, chama para o cruzamento da pista 11. Isso, alterna 1.35.3. Então, controle 1.20.8. 20.8, grava, tá na graça, ainda deu, né? 1.900, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.80, graus, 5 graus. Autorizado pouso, 1.0, com 9.000. Boa tarde, seu Papa Tango, Vitorinho e Juliette. Papa Tango, Vitorinho e Juliette. Mantenha sob regra de voo visual, no Itaú, com o GSR, da Barra. Autorizaria 2500, passando-se pela 260 de Salvador, tá? Vitorinho e Juliette, não será possível dividir aeronaves em aproximação para Salvador. Mantenha 1.010, com o GSR, da Barra. Passará, Carol da Barra, a matéria minha. Sim, Jesus.